na dor e na tristeza, José se revelou diante de seus irmãos, um amor que não cessou. Eu sou José, vosso irmão querido. Não temais, pois Deus tem nos unido. Transforma lágrimas em amor. Ele nos salva, traz libertação. Sua graça é nossa canção. Dois anos de fome, a terra em clamor. Mas Deus preparou um grande livrador. Não vos entristeçais, em tudo há um plano para conservar vidas em seu amor humano. Essa é nossa canção. Apressem-se, irmãos, a meu pai contar que Deus me exaltou para vos ajudar. Vinde a mim habitar na terra de bênção, com a fartura do Egito, eu dou ao coração. E o velho Jacó, ao ouvir a verdade, reviveu em seu peito a doce felicidade. José, meu filho, ainda vives, eu vou ver-te, meu amado, antes que eu parta, eu vou. Essa é nossa canção. Oh, louvado seja o Senhor, que transforma lágrimas em amor. Ele nos salva, traz libertação. Sua graça é nossa. E assim, em união, a família se reencontrou no amor de José. O perdão floresceu. Deus é fiel, sempre ao nosso lado. Em cada lágrima, seu amor é revelado.